Bom dia a todos, excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, prazer muito especial receber Vossa Excelência nesta nossa querida Casa do Teatro Aveirense, Sr. Ministro do Planeamento, Srs. Secretários de Estado, Sra. Presidente da Comissão de Coordenação do Ambiente Regional do Centro e outros responsáveis para a administração da Pátria, ao nível nacional e ao nível regional, estimados colegas, Presidentes de Câmara, Srs. Empresários, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Uma primeira palavra, essa mesma de boas-vindas a todos, neste momento em que o pretexto é positivo, em que o pretexto é acelerar, acelerar no sentido em que podemos fazer melhor, em que podemos usar o tempo com maior eficiência e em que podemos usar os recursos como um contributo mais positivo e mais forte para fazermos com que a nação tenha mais oportunidades de crescimento económico, de gerar riqueza, de manter os postos de trabalho que já foi capaz de criar e de criar alguns adicionais que permitam conferir níveis de felicidade mais elevados aos nossos concidadãos. Obviamente, como autarca, seguramente aos empresários que haverá outras referências, tenho que saudar este acelerador nestas duas áreas muito importantes dos PEDUs e dos PARUs, mas que podemos sistematizar como a área da reabilitação urbana. É uma área de aposta central em todo o processo de revitalização das nossas cidades, das nossas vilas, é um processo capital para a qualificação daquilo que é o espaço público, mas também como elemento de indução de investimento privado, ele próprio o motor principal. Nós somos sempre o motor auxiliar daquilo que é a vida das povoações, daquilo que é a vida das povoações, que é gerador de riqueza e gerador de emprego. E acelerar é importante, porque de facto o Portugal 2020 está atrasado. Atrasado como nunca esteve nenhum quadro em Portugal, e já tivemos quadros atrasados, e não é preciso ir mais longe, chega o anterior, o CREN, ele próprio, que partiu bastante atrasado. E este é um ato positivo de acelerar, de dar contributo para que possamos executar com mais rapidez, com melhor eficiência, na certeza absoluta que, pela nossa própria natureza, como gestores públicos, que em regra têm sido exemplares os autarcas portugueses na utilização dos fundos comunitários. A verdade é que queremos aproveitar este estímulo que hoje se apresenta para que possamos fazer, obviamente, melhor, mais e com proveitos de eficiência na utilização desse recurso fundamental, que é o recurso tempo. Mas quero, obviamente, deixar esta saudação ao acelerador com uma nota de alerta ao travão. Esta é uma máquina que queremos que ande bem e depressa, mas que tem uma relação delicada entre o acelerador e o travão. E estar simultaneamente a acelerar e a travar é uma manobra perigosa que pode provocar um peão. E nós não queremos provocar peões, queremos seguir linha direita, estrada fora, rumo a esse crescimento. Mas obviamente que temos que trabalhar a confiança das nossas empresas, temos que estruturar com mais solidez essa confiança, e nós autarcas temos tantos processos de licenciamento de operações de investimento privado, e não é preciso saber sair da Aveiro, o nosso Primeiro-Ministro, além do mais, tem gerido algumas delas diretamente, mas há questões que precisam de ser destravadas, como por exemplo uma que me lembro ligada à política da floresta, para que tenhamos operações que estão no terreno aceleradas elas próprias. É muito importante que o IFRU, o instrumento financeiro de reabilitação urbana, se coloque ao lado deste acelerador, dos instrumentos que já temos no PEDU e no PARU, e que tarda, que já tarda há pelo menos há um ano e meio que tarda, e que é importante, fundamental, colocar o IFRU rapidamente ao nosso dispor para mobilizarmos os privados para as operações que queremos justapor com o investimento público, que agora é mais estimulado com este acelerador. E obviamente que falta o empreendedorismo, a medida 8.3 e a 8.8, tão importante para justapor esta relação de cooperação entre os municípios e as empresas, e nós em Aveiro temos aí um papel muito importante num município e numa região que tem na cooperação entre o seu município, a sua Câmara Municipal, a sua comunidade intermunicipal, a sua Universidade de Aveiro e as nossas empresas, em regra, coordenadas ou representadas pela nossa Associação Industrial do Distrito de Aveiro, uma cooperação operacional, geradora de muitas coisas boas, mas que obviamente quer fazer muito mais e tirar proveito do contrato que temos assinado com 6 milhões de euros para incentivarmos mais gente a ser empreendedora, a darmos mais gás às nossas incubadoras de empresas e às operações que queremos, de facto, pôr a andar. São algumas notas muito importantes neste momento de acelerar para procurarmos que o travão se vá aligerando. Nunca haverá, obviamente, um carro sem travões, porque senão dá também a geneira. É sempre preciso dosear a velocidade com a moderação do travão, mas não pode é ser demais. E a última nota para a hiperburocracia, que continua a ser uma doença gravíssima na União Europeia e em Portugal, e que, de facto, ao contrário de muitos discursos, está cada vez pior. É preciso desburocratizar na prática, é preciso acabar com coisas que até já são ridículas, como uma Câmara para fazer um investimento numa escola do mesmo Estado a que a Câmara pertence. Aquilo que antes era um protocolo assinado por dois responsáveis políticos, hoje tem uma tramitação, não vou dizer quase impossível, mas próximo disso, na burocracia, nos registros, em coisas inacreditáveis. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, que não lhe faltem as forças, Vossa Excelência, que sempre tem mais obrigações que outros primeiros-ministros do país, que não tiveram o privilégio e a formação intensiva de gestores públicos terem sido presentes de Câmara, tem que pôr esta máquina a funcionar bem. Vossa Excelência, que é um especialista em gestão de geringonças, com a qualidade que se lhe vai reconhecendo nestes 7 meses de gestão, ponha esta boa geringonça do Portugal 2020 a andar bem nos aceleradores e a livrar-se de alguns maus travões que nos vão empecilhando a vida. Que a conferência seja boa, mas que especialmente todos juntos possamos fazer muito mais e muito melhor pelo nosso querido Portugal. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Presidente da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, Fernando Castro, vai agora usar da palavra. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa. Excelentíssimo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Indústria, Dr. João Vasconcelos. Excelentíssimo Sr. Presidente do Compete 2020, Dr. Jaime Andrés, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, Dr. Professor Dr. Ana Brunhosa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, Engenheiro José Rival Esteves, Excelentíssimo Sr. Presidente e caro amigo da AEP, da Associação Empresarial Portuense, Dr. Paulo Nunes Almeida, Excelentíssimas Empresárias, Excelentíssimos Empresários, excelentíssimos representantes de outras entidades públicas e autárquicas, de outras associações empresariais e não só, da sociedade civil em geral, excelentíssimos representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Procurei ser breve, muito breve nas minhas palavras, porque o assunto que hoje aqui nos faz convergir é de indiscutível importância para o futuro do nosso país e deve ser tratado por outros que não eu. No entanto, devo dizer que é com particular satisfação que a todos saúdo, em meu nome pessoal e da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, AIDA, ao mesmo tempo que agradeço o desafio que nos foi lançado para promover este tão importante seminário em parceria com a AEP. Igual saudação dirijo também, em nome do SEC, Conselho Empresarial da Região Centro, o organismo de cuja direção a AIDA faz parte e que aqui neste momento também representamos. A nossa satisfação deve-se ao facto de estarmos perante um auditório tão repleto e com uma quantidade e qualidade, com uma quantidade e relevância de individualidades presentes. Mas também o motivo que nos trouxe a este espaço tão nobre da cidade de Aveiro, o do investimento. Em nossa opinião, tais motivos significam, sobretudo, o reconhecimento da importância da iniciativa privada como o motor da atividade económica. Iniciativa privada que se esforça por cumprir os contratos que assina sem rasgar. Que iniciativa privada que não faz greves porque se preocupa com os salários, com os impostos e com as compras que tem que pagar atempadamente, entre outras preocupações. Significa também o reconhecimento da importância do Distrito de Aveiro para a economia do nosso país, importância que não é de agora, mas que vem desde há largas décadas. É sabido de todos que o distrito é dotado de um conjunto de fatores que propiciam investimento nos mais diversos setores da economia. Fatores que têm sido aproveitados pelos investidores locais e não só. Aliás, ainda muito recentemente, o INE publicitou, com base nos dados de 2014, que a NUT3, região de Aveiro, ocupou a nível nacional o quarto lugar no Índice Sintético do Desenvolvimento Regional, o que confirma a afirmação anterior. É que o espírito da iniciativa privada, que infelizmente alguns tentam denegrir, está no ADN das gentes aveirenses. Respira-se nestas terras. Mas não basta a iniciativa privada. Não basta que ela exista. Para ser executada, necessita de investimento, que, por sua vez, necessita de ser alimentado, para que a iniciativa não se esgote, para que se reproduza com frutos e que perdure. Por isso, a realização deste seminário em Aveiro para a apresentação e discussão do Acelerador de Investimento Portugal 2020 tem todo o cabimento. Sendo tão importante para o futuro investir, é também importante que se assegurem condições para o investimento, porque só assim ele pode funcionar, seja ele privado ou público. E por falar em investimento público, pois não tenho aversão a teorias keynesianas, não posso deixar de aproveitar para esta circunstância para falar num projeto que nos é muito querido, mas um projeto de interesse nacional, a Ferrovia Aveiro-Viseu-Salamanca. É das estatísticas, não de agora, mas de há largos anos, que sobretudo o tecido empresarial litoral, desde a Marinha Grande até Melgaço, gera quase 70% das exportações nacionais. Uma parte muitíssimo significativa das quais segue por rodovia para os mercados europeus, via A25, com custos cada vez maiores. Por isso, há anos que vimos reclamando uma via alternativa, mais económica, uma ferrovia com características atuais e suscetível de ser integrada na rede europeia ferroviária. Em meados deste ano, em Castelo Branco, o excelentíssimo Sr. Ministro Pedro Marques teve a bondade de apresentar uma nova perspectiva para a concretização deste projeto e prometeu ir empenhar-se junto de Bruxelas para que essa mesma perspectiva fosse aprovada. Foi, pois, com alguma apreensão que muito recentemente li num comunicado da Comissão Europeia que a emblemática ligação ferroviária Aveiro-Vila Formoso, integrada no corredor atlântico da rede transeuropeia de transportes, apenas foi contemplada com uma verba de cerca de 550 milhões de euros, para projeto e obras. Mas para o percurso da linha da Beira Alta entre Vilar Formoso e Pampilhosa. Como todos sabemos, a Aveiro e a plataforma de Cacia, que liga ao nosso Porto Mar, fica a mais de 40 quilómetros. Pensei tratar-se de algum engano, até porque o jornalista não só confundiu Pampilhosa do Botão com o boi longínquo e recôndida de Pampilhosa da Serra, por onde nunca passou nenhum comboio, assim como confundiu a linha centenária da Beira Alta com o ambicionado projeto da ferrovia Aveiro-Viseu-Salamanca. Mas não, li e reli e confirmei que a ferrovia Aveiro-Viseu-Salamanca continua a não ser referida e não é contemplada qualquer verba, apesar de estar assinalada no mapa. Ora, por estranho que pareça, foi noticiado há poucos dias que em 2015, e à semelhança de anos anteriores, o Governo transferiu para empresas públicas a módica quantia de 5,8 mil milhões de euros. Bom, o Governo não pode fabricar dinheiro e, portanto, essa verba só pode ter vindo dos impostos que cobra aos contribuintes, nomeadamente em IRC e outros impostos, também às empresas privadas. As estimativas do custo daquela ferrovia de interesse nacional, repito, de características europeias, apontam para cerca de 1,2 mil milhões de euros, montante bem inferior, e é para durar uma centena de anos, e é um montante, portanto, bem inferior ao que eu referi das empresas públicas, que quase todas estão sediadas não na região norte, nem na região centro, e nem prestam serviços, salvo uma ou duas. Continuam a sorver anualmente ao horário público, melhor dizendo, aos nossos impostos, aos impostos que as laboriosas empresas exportadoras do centro e norte de Portugal pagam. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro do Planeamento das Infraestruturas, é fácil perceber o quanto estas empresas se sentem discriminadas negativamente e quanto o país perde diariamente, por muito que se apele a que os caministas se abasteçam em Portugal. Por isso, aqui fica mais um apelo, na expectativa de que possa ser compreendido e atendido. E com a certeza de que continuaremos a lançá-lo enquanto aquele projeto não estiver concretizado. Pois, e não serão as muitas deslocações de comboio que respeitáveis autarcas façam para demonstrar a sua inviabilidade ou a prevalência da linha atual em detrimento de outras de características bem diferentes, como a que defendemos. Vossa Excelência, Sr. Ministro do Planeamento das Infraestruturas, sabe bem das características do projeto que estou a falar. Conheço também os compromissos, os constrangimentos importantes que o mesmo encerra, mas estamos a falar do futuro. E porque se comprometeu perante largo auditório a sensibilizar Bruxelas para essa mais-valia, continuamos a acreditar no seu empenhamento, assim como na sua capacidade e na da sua equipa, para promover o investimento no nosso país e do qual iremos a falar a seguir. Muito obrigado a todos, votos profícuos de um excelente seminário para bem de Portugal. Muito obrigado. Chamamos agora ao palco Paulo Nunes de Almeida, Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Srs. Secretários de Estado, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Srs. Presidentes das Comissões de Coordenação, Presidentes de Instituições Públicas, do COMPETE, colegas dirigentes associativos, Sras. E Srs. Empresários, gostaria de cumprimentar, na pessoa do meu colega Presidente da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, dizendo-lhe que é um gosto grande estar aqui na sua terra, acima de tudo para tratar de um tema que se designa acelerador de investimento. Para um dirigente associativo, estar num seminário para tratar de aceleração de investimento é sempre um motivo de regozijo e de grande confiança, em especial quando representa uma instituição que tem defendido no passado, e em particular no passado mais recente, que consideramos que a forma mais saudável de contribuir para o crescimento do nosso produto interno bruto é, em primeiro lugar, através do investimento, e em segundo lugar, quando esse investimento é puxado por um aumento das exportações e por uma substituição das importações através da valorização da oferta nacional. Quando falo em investimento privado e em investimento público. Não sou daqueles que gosto de diabolizar o investimento público, porque o investimento público é muito importante para melhorar a envolvente das empresas portuguesas, para contribuir para a sua competitividade, e o meu colega, Fernando Castro, já aqui referiu um exemplo de investimento público que é crucial para o aumento da competitividade das empresas e que tem a ver com a ferrovia a partir de Aveiro, tema relativamente ao qual temos também tomado posições nos últimos anos. E por isso direi que investimento puxado pelo aumento das exportações e pela substituição de importações Isto não pondo em causa a importância do nosso próprio mercado e do consumo privado, mas direi que a forma mais saudável foi aquela que acabei de identificar. Então poderemos perguntar, para que é necessário um acelerador de investimento? Será que os empresários precisam disso para concretizar as suas intenções de investimento? Eu direi que há duas razões fundamentais para os empresários investirem. Tive a oportunidade de dizer isso ao Sr. Primeiro-Ministro, numa conversa que tivemos recentemente com um conjunto de empresários na Fundação AEP. Em primeiro lugar, confiança nos mercados. E aí falamos do nosso próprio mercado e dos mercados internacionais com quem trabalhamos todos os dias. E aí não posso deixar de referir, em relação ao nosso mercado, dois aspectos que são importantes para aumentar a confiança no nosso próprio mercado. Em primeiro lugar, a nova fase do Simplex, porque é quando perguntamos aos empresários onde é que se concentra o grande capital de queixa relativamente à envolvente empresarial, tem a ver com a simplificação de medidas administrativas que muitas das vezes não contribuem para o desenvolvimento dos negócios. E segundo, o Plano Nacional de Reformas, com um conjunto de eixos que são vitais para o desenvolvimento da atividade empresarial. Quando falamos dos mercados externos, aí a situação é mais complexa, porque o desenvolvimento desses mercados não depende de nós. Há mercados com quem hoje Portugal se relaciona que estão a atravessar gravíssimas dificuldades. Tivemos recentemente, no dia 23 de junho, a notícia que nos veio do Reino Unido e que está a abalar fortemente os mercados. E temos também sinais de mercados importantes para a nossa economia, como seja o mercado italiano, em que se prevê que possa também vir a atravessar grandes dificuldades por causa do seu próprio sistema financeiro. E direi, portanto, que aquele primeiro grande eixo relativamente ao qual os empresários tomam as suas decisões de investimento, poder-se-ia dizer que está abalado. Mas não está, porque nós acreditamos na capacidade de resiliência e na capacidade de agilidade das empresas portuguesas, que já demonstraram em momentos recentes, bem mais difíceis, que são capazes de conseguir ultrapassar esses obstáculos. E é para isso que nós neste momento apostamos aquilo que é o papel da AEP enquanto Câmara de Comércio e Indústria. E portanto, tomada a decisão de investimento, e não há nenhum empresário que invista por uma razão meramente patriótica de dar apenas o seu contributo para o crescimento do PIB, os empresários investem quando consideram que isso é importante para as suas empresas, para a melhoria da sua competitividade, para inovar e para captar mercados. A partir do momento em que essas decisões estejam tomadas ou em vias de ser tomadas, aí é importante um conjunto de alavancas que o Estado pode ter à sua disposição e, sem sombra de dúvidas, que o Portugal 2020 é uma delas. Já disse mais do que uma vez que o Portugal 2020 arrancou bem. Fomos dos primeiros países a assinar o acordo de adesão com a União Europeia. Mas o Portugal 2020 não é uma corrida de 100 metros. O Portugal 2020 é uma corrida de fundo. E neste momento, já o disse também, estamos preocupados com a execução do Portugal 2020 e sei que o Governo também o está. Aliás, foi na AEP que se realizou a primeira cerimónia pública no sentido de o Estado e o Governo em particular demonstrar que tinha intenções de alterar a forma como o Portugal 2020 se estava a desenrolar e sobre isso com certeza que o Sr. Ministro do Planeamento nos irá também falar na sua intervenção. E por isso esta alavanca que é fundamental do Portugal 2020 pode ter duas componentes. Em primeiro lugar, uma simplificação dos processos administrativos e aí direi que tudo depende da vontade de alterar um conjunto de mecanismos que nasceram mal, mas que ainda vamos a tempo de os tentar endireitar, se me permite a expressão, porque hoje o capital de queixa de muitas instituições e de muitas empresas é que mesmo com projetos aprovados e contratualizados, não conseguem muitas das vezes sequer apresentar os documentos de despesa para que as transferências financeiras se executem. E portanto é algo que neste momento nos preocupa e que sei que preocupa também o Governo. E segundo, a possibilidade de majorar os incentivos quando o investimento possa ser antecipado para tentar contrariar um conjunto de variáveis que em 2016 estão a correr mal, como eu tive a oportunidade de o referir. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, do lado da AEP podem contar, como sempre contaram, com uma instituição que, em primeiro lugar, vos fará chegar aquilo que são as preocupações das empresas e, em segundo lugar, uma instituição que estará sempre do lado da solução e nunca do lado dos problemas. Os problemas estão identificados e, por isso, eu direi que, neste momento, todas as medidas que possam contribuir para uma simplificação do Portugal 2020 no relacionamento com as empresas e com as instituições que as representam são bem-vindas. Tenho, de facto, uma grande confiança na equipa que gere estes recursos, em particular também do seu Secretário de Estado, Dr. Nelson Sousa, que conhece muito bem o terreno e que, portanto, não tem a mínima dúvida que a esse nível fará também um trabalho excepcional. E, portanto, eu direi que a expectativa é grande. E seria bom que nós conseguíssemos chegar ao final do ano, ultrapassando as metas que o Governo fixou para si próprio, e que isso seria um sinal que há, de facto, um resultado concreto deste acelerador de investimento. E por isso, senhoras e senhores empresários, a bola está também do nosso lado. Mas por aquilo que eu tenho ouvido, e falo, apesar de dirigente de uma associação multissetorial, falo com dirigentes das associações setoriais todos os dias, aquilo que eu sinto é que, em particular, a indústria transformadora, aquela onde nós temos que apostar de uma forma marcante para penetrar noutros mercados, neste momento acredita que há potencial para podermos contrariar estas tendências de mercado que nos assustam e que nos abalam todos os dias. É nessa capacidade que eu sinto por parte das empresas portuguesas que eu continuo a acreditar e que gostaria mais uma vez de transmitir ao seu Primeiro-Ministro que pode continuar a contar connosco. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, que convidamos a subir ao palco. Sr. Primeiro-Ministro, senhores caros colegas de Governo, caro Presidente da Câmara de Aveiro, nosso anfitrião, senhores dirigentes da Administração Pública, das CCDRs, dos programas operacionais, senhoras e senhores Presidentes de Câmara e demais autarcas, senhoras e senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores, acelerador do investimento. Porquê acelerar o investimento? Porque temos agora condições para acelerar esse investimento do lado dos fundos comunitários. O investimento público, o investimento privado. Vamos ao longo desta manhã poder perceber melhor, com mais detalhes técnicos, eu diria, como é que vamos poder acelerar o investimento público e o investimento privado, em particular investimento das autarquias, investimento das nossas empresas. Deixem-me começar pelo investimento público. Em particular, aqui um desafio que há pouco nos foi colocado sobre a questão da ferrovia, que não está nestes valores que vamos aqui majorar, está nas candidaturas que estamos a fazer diretamente a Bruxelas relativamente aos investimentos na ferrovia. Trabalhámos muito nestes meses para que esses investimentos sejam possíveis. Conseguimos parcialmente ganho de causa face aos nossos intentos. Conseguimos as aprovações relativas à linha da Beira Alta, como aqui foi referenciada, eletrificação, comboios de mais capacidade, com menos custos de transporte, uma nova concordância na ligação entre a linha do Norte e a linha da Beira Alta. Não conseguimos ganho de causa ainda junto à Comissão Europeia, face ao esforço que fizemos para que nos aprovassem adicionalmente o investimento da nova linha entre Aveiro, Viseu, Mangualde, para depois ligar ao corredor de ligação à Espanha. A Comissão Europeia ainda não se mostrou sensível a esta opção, mas o Governo português, como eu transmiti no Conselho Regional do Centro há uns meses atrás, escolheu não desistir desse projeto. Não desistimos na altura, escrevi à Comissária, estivemos com os serviços da Comissão, voltei a estar com a Comissária e com os serviços da Comissão em cima desta decisão, quando já sabíamos que aquele projeto não estava incluído nas prioridades agora, e voltei a anunciar que o vamos candidatar outra vez no próximo ciclo de candidaturas. A última oportunidade de candidatura deste ciclo de projetos europeus é em setembro. E eu já pedi à Comissão Europeia que considere a possibilidade de um overbooking, de uma aprovação adicional de projetos para os países da coesão e, em particular, para Portugal, para incluir este projeto. Não tivemos ainda ganho de causa, a Comissão Europeia preferiu alocar recursos primeiro aos países da coesão, os que já estavam previstos, e depois, em geral, no espaço europeu e não especificamente aos países da coesão. Considerámos que devia ser de outra forma, mas evidentemente essa decisão, essa bola, digamos assim, está do lado de Bruxelas. Mas nós não vamos desistir e vamos outra vez candidatar este projeto, porque achamos que ele é efetivamente importante para a competitividade das empresas desta região em particular. Em qualquer caso, quero que todos tenham ciente que a própria reabilitação da linha da Beira Alta, com os comboios com mais capacidade, a eletrificação, a melhoria das concordâncias e, sobretudo, precisamente a melhoria da concordância na linha do Norte com a linha da Beira Alta, já aumenta a competitividade do transporte de ferrovia desta parte do país, da região centro e mesmo da região norte. Mas nós queremos mesmo continuar a lutar por este novo projeto, vamos continuar a lutar por este novo projeto. Vamos ter muito investimento na ferrovia portuguesa ao longo deste mandato, cerca de 2 mil milhões de euros, sempre orientado prioritariamente para a competitividade do transporte das nossas mercadorias. Outro investimento público importante, o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro já aqui referiu, a reabilitação urbana. Tecnicamente, estão aqui presidentes de Câmara que sabem, chamam-se os PEDUs e os PARUs. Qual é a história do apoio ao investimento das autarquias neste quadro comunitário e, em particular, nestes 7 meses? Tínhamos por concluir a contratualização, digamos, dos ditos PEDUs e PARUs, concluímos essa contratualização no geral, lançámos os avisos de candidaturas dos PEDUs e dos PARUs há um mês atrás. Lá mais atrás, em fevereiro, lançámos os avisos de candidaturas relativos às obras de proximidade, escolas, centros de saúde, património cultural. 400 milhões de euros que foram na altura lançados de candidaturas das câmaras. A boa notícia é que já temos 300 milhões de euros de candidaturas das câmaras que entraram até junho. Portanto, há muita obra que já pode ir para o terreno e que estamos a concluir a aprovação e, em muitos casos, para lá, bastante para lá de 100 milhões de euros, já estão mesmo aprovados. Mas nos PEDUs e nos PARUs, nessa tal reabilitação urbana, as candidaturas que entraram em junho são para nós insuficientes. Desses 1 mil milhões de euros que pusemos a concurso, recebemos cerca de 50 milhões de euros de candidaturas no mês. Queremos mais, tinha que ser mais. Por isso, o acelerador de investimento. Às senhoras e aos senhores autarcas que aqui estão presentes, o que estamos verdadeiramente a dizer é se uma parte importante, uma parte relevante dos projetos candidatados no âmbito dos PEDUs e dos PARUs for realizada em 2016, teremos a aprovação, estamos em condições de garantir a aprovação de mais 10% de investimento autárquico no âmbito destes PEDUs e PARUs. Ou seja, nós ouvimos os autarcas, ouvimos a Associação Nacional de Municípios dizer-nos mais do que uma vez, era necessário, era desejável que houvesse mais recursos para o investimento autárquico. E, portanto, o desafio, como eu costumo dizer, a bola agora passa para o outro lado. Sim, há condições para haver mais 10% de recursos para o investimento autárquico, se, relativamente àquilo que foi candidatado nos PEDUs e nos PARUs, uma parte não é tão grande assim, estamos a pedir que este ano sejam feitos 15% do investimento de um dos projetos candidatados nos PEDUs ou PARUs, se isso acontecer, isso dispara a aprovação de mais 10% dos vossos projetos. O desafio fica assim dos dois lados, fica do nosso lado, fica do vosso lado, senhores autarcas, queremos mais investimento, queremos comparticipar mais investimento, vamos todos fazer um esforço para andar mais depressa, esse é o desafio que aqui lançamos e que depois mais detalhadamente será à frente explicado. Mas queria agora dirigir-me às senhoras e aos senhores empresários que estão aqui, vários, muitas centenas, aliás, nesta sala, que se quiseram fazer o favor de se juntar a nós. Investimento privado, o que é que fizemos também nestes 7 meses? Logo no primeiro dia, no dia 1, na discussão do programa de governo, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou um desígnio, o Plano 100. Pagar 100 milhões às empresas portuguesas dos apoios a que tinham direito no Portugal 2020, nos primeiros 100 dias de governo. Começámos por onde devíamos começar. Havia demasiados projetos das empresas, como o Sr. Presidente aqui referiu, que por um conjunto de burocracias, também foram referidas agora pelo Sr. Presidente da EP, o dinheiro não estava a chegar às empresas. Bom, a boa notícia é que cumprimos, em conjunto, empresas e serviços da administração, um esforço enorme dos programas operacionais, das CCDRs, do Compete, do IAPMEI, de tantas entidades, da agência, todos nós cumprimos. Ultrapassámos o objetivo de pagar os 100 milhões nos primeiros 100 dias e já ultrapassámos, aliás, o dobro desse montante nestes meses que levamos de governo. Portanto, estamos bem do ponto de vista do pagamento dos projetos que tínhamos em condições de poderem ser pagos. Contratámos muito mais projetos do que estavam contratados. A tal burocracia que aqui foi falada, da contratualização dos fundos, conheceu uma evolução muito grande neste período. Tínhamos mais ou menos 400 e tal projetos contratados quando chegámos ao Governo, temos mais de 5 mil projetos de investimento contratados no momento em que estamos a falar, multiplicámos por mais de 10 o número de projetos que estão em condições, portanto, de investir e ser apoiados pelos fundos comunitários. Portanto, as empresas acho que compreenderam que havia disponibilidade, havia um esforço enorme da máquina do Estado para dizer presente face aos seus projetos de investimento. E isso teve uma outra resposta importantíssima das nossas empresas, muitos de vós certamente terão tido essa resposta, o concurso de apoio dos fundos comunitários, que esteve aberto até abril-maio, teve uma resposta sem paralelo nos últimos 10 anos. Tivemos 3 mil milhões de euros de candidaturas para novos projetos de investimento no concurso que fechou em abril e maio. Não tinha acontecido desde o início do CREN. 3 mil milhões de euros de projetos para um único concurso de apoio ao investimento. E, portanto, isto é inédito e é muito positivo numa altura em que se fala da necessidade de investimento, numa altura em que se vê este contexto externo difícil, as empresas portuguesas arriscaram e apresentaram candidaturas como não tinha acontecido numa década em Portugal. O que é que decidimos fazer? Primeiro, duplicámos a dotação disponível para aprovar candidaturas no âmbito desse ciclo de candidaturas, passámos a ter cerca de 1 mil milhões de euros disponíveis, o que nos deve permitir aprovar pelo menos 2 mil milhões de euros de projetos, e se for preciso mais, os recursos aparecerão, mas decidimos que era preciso fazer então um pouco mais, acelerar esse investimento, lançar-vos o desafio de que essas milhares de milhões de euros de candidaturas que foram apresentados, uma parte desse investimento, obviamente, está previsto para 2017, 18, 19, bom, que uma parte desse investimento aconteça já, que aconteça em 2016. Fizeram um grande esforço para que os vossos projetos de investimento estivessem a correr ou fossem candidatados em tempo. Estamos a pedir-vos um pouco mais. Façam esse investimento agora, em 2016, e se isso acontecer, teremos um reforço de 10% da taxa de comparticipação desses projetos de investimento. Do investimento que tinham candidatado para fazer em 2016, a parte desse investimento que ultrapassar 50% também será majorado o apoio, porque sabemos que por um conjunto de vicissitudes às vezes adiam os projetos. Pois bem, os primeiros 50% candidatados para 2016 é com a taxa que está contratada. Daí para a frente, tem mais 7,5% também de apoio. Queremos o investimento efetivamente realizado em 2016. Esse é o esforço que temos pela frente, porque, como aqui diz, queremos mais crescimento, queremos mais emprego, melhor emprego em 2016, porque o país precisa que esse investimento, que esse emprego que vem da reabilitação urbana, que vem do investimento das nossas empresas, aconteça agora. Se os nossos empresários mostraram, revelaram esta confiança, se candidataram de uma forma tão intensa aos apoios do sistema de incentivos, pois bem, agora o desafio que vos lançamos é que agora os projetos sejam realizados e com isso alcançaremos maiores taxas de comparticipação, favoreceremos, melhoraremos a capacidade de apoio aos vossos projetos de investimento. Isso é, portanto, esta é a razão de ser do acelerador de investimento. Isto tem uma lógica, tem um encadeamento. Primeiro pagámos o que devíamos pagar, depois as empresas reagiram candidatando-se mais e como nunca, nós duplicámos as verbas disponíveis para aprovar esses projetos, mas sobretudo estamos a dizer, queremos que invistam agora, queremos que invistam já em 2016, porque essa é a melhor resposta que damos à necessidade do país crescer e criar emprego agora. Criar emprego e responder a este contexto externo, e para isso, porque sabemos que o contexto é difícil, queremos alavancar a vossa decisão de investimento, queremos apoiar a decisão de investimento e apoiar o investimento que aconteça já. Este é o desígnio do acelerador de investimento para o investimento autárquico, para o investimento das nossas empresas, para que o investimento ocorra agora, quando o país mais necessita, quando a coesão social mais necessita, quando os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras mais necessitam de projetos, que é agora, de oportunidades, que é agora. Este é o tempo de fazer arrancar o país, de fazer acelerar o país, e para isso nós também faremos a nossa parte do lado do sistema de incentivos, do lado dos fundos comunitários. Estaremos a lutar continuamente com a burocracia. Foi aqui referido, senhores presidentes das associações industriais, da Câmara, estaremos a lutar continuamente com a burocracia. Como também aqui foi referido, uma boa parte dessa burocracia vem importada de regras de Bruxelas que às vezes não lembram, desculpem a expressão, ao diabo. Nós, pelo nosso lado, lutaremos com toda a burocracia que for de natureza nacional, mas com este impulso estamos a comprometer-nos convosco a dizer presente se os vossos projetos de investimento puderem acontecer, como aconteceram candidaturas muito significativas que eu também vos agradeço. Este é, portanto, o esforço desta equipa. Estamos todos a lutar para o mesmo lado, estaremos todos a lutar para o mesmo lado, câmaras municipais, empresas, Estado, Administração Central, programas operacionais, equipas regionais, estaremos todos do mesmo lado, que é do lado do investimento e do emprego. Muito obrigado a todos. Vamos agora dar início à apresentação e discussão do Acelerador de Investimento Portugal 2020. Convidamos para o palco o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, que moderará a sessão, Jaime Andrés, Presidente do Compete 2020, Ana Brunhosa, Presidente da CCDR Centro, Manuela Tavares de Sousa, em representação da Imperial S.A. e Luís Felipe Vilas Boas, em representação da Schmidt Light Metal Limitada.